Olá, ouvintes. Acompanhe o programa Dicas de Quarentena na Rádio Aconchego. Com sugestões e dicas dos profissionais das práticas integrativas na luta contra o coronavírus. Olá, gente. Meu nome é Thiago. Eu sou psicólogo do SIS, do Serviço Integrado de Saúde, e trabalho lá com constelação familiar também. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre aceitação. Todos nós estamos vivendo esse momento, né, que não é fácil, porque impôs mudanças de hábitos, de costumes, mudanças no nosso dia a dia, nas nossas relações. E geralmente passar por isso, passar por processos de mudança, mexem muito conosco. Significa também, nesse momento, a gente se despedir ou perder certos processos, certos hábitos, né, certas rotinas que todos nós tínhamos, para tentar reconfigurar isso num tempo que é significativamente rápido para a gente, né? A gente tem que fazer esse movimento de uma forma rápida, de uma forma que não estava dentro do nosso planejamento. Então, o primeiro movimento que a gente tem que sentir e fazer diante dessa situação é um movimento de aceitação. Como é uma situação que envolve perdas, e para algumas pessoas pode significar perder pessoas também, mas não somente isso, como eu disse, perder uma rotina, um hábito, o dia a dia que estava construído de uma maneira e agora não está mais. Geralmente esse momento é um momento que a gente chama de um processo de luto também. É um momento, e esse processo de luto, geralmente, ele envolve algumas etapas. A primeira etapa, geralmente, do processo é a negação. É a gente negar para nós mesmos o que está acontecendo. Negar que a realidade é dessa forma. Negar que as coisas são dessa forma. O segundo movimento é a raiva. É sentir raiva do que está acontecendo. Sentir raiva, talvez, de pessoas que a gente imagina que estão envolvidas nisso. Sentir raiva de quem está fazendo acontecer dessa forma, sentir raiva de um país, sentir raiva de um governo e etc. O terceiro movimento é a barganha, é começar a barganhar com a realidade. É dizer, não, eu vou fazer dessa forma e dessa forma não vai me acontecer. Não, se eu fizer desse jeito não vai acontecer nada comigo. E o quarto movimento é a tristeza, a gente se sentir triste com o que está acontecendo. E o último seria a aceitação, passar por todas essas fases para chegar na aceitação. Não significa que todas essas fases venham uma atrás da outra, uma em conjunto com a outra. Não, geralmente a gente já passa de uma fase para outra, ou elas vêm mescladas dentro da gente, a raiva com a tristeza, a barganha, até a gente sair de um processo de aceitação. Aceitação não é concordar com a realidade, não é concordar com coisas que a gente não gosta, mas é aceitar a realidade da forma com a qual ela está chegando para a gente. Tomar a realidade com tudo aquilo que ela está se apresentando e, diante disso, poder fazer alguma coisa. Ao invés de entrar num movimento de luta, de briga com a realidade, mas poder aceitá-la e, a partir dessa aceitação, verificar que tipo de coisas nós podemos fazer para lidar melhor com ela. Ok? Então fica aqui a minha dica, um grande abraço para vocês e a gente vai se falando. Tchau, tchau.